Bonja City, Câmara de Gás, 2012. É desse jeito. O coração ferido é a dor que dá na alma, é a pior que tem. Nada se compara, pra cicatrizar vai muito mais além. São meses, anos, na perda de alguém. Ou talvez não cure, só amenize a tristeza. Volta e meia ela vem, pega de surpresa. Experiência própria é um baque lamentável. Depois de muito tempo, parece inesgotável. A cada réveillon é difícil pra família. Saudade bate forte da sua companhia. Eterno irmão, jamais nos esqueceremos da sua despedida, daquele momento. Na sala de casa, com a mãe, foi marcante. Um beijo, até logo. Lembro do semblante, ela disse: vai com Deus, volte bem pra casa. Não vem muito tarde se cuidar naquelas águas. Mas acho que Deus te escolheu pra ser um anjo, ficar onde esteja, nos iluminando. Eu era o mais novo e ainda me recordo. Parece que foi ontem, um passado próximo. Fiz essa homenagem pra você. Não deu tempo de falar, expressar, dizer: irmão, obrigado por tudo, pela convivência, por cada segundo, amigo, que você ainda é. Em nossos corações, seguimos na fé. Em nome da mãe, do pai e familiares, juntos estaremos pela eternidade. Eu vi você sair e não voltar com os amigos. Nossa irmã perguntando: ei, cadê o Paulinho? Me dando a notícia, chorando pros coroa. A cena foi forte, o desespero tomou conta. Muitos vizinhos chegando lá em casa. O luto foi geral, abalou a quebrada. 17 anos, uma vida pela frente. Um guri do bem que parte de repente. E o tempo passou, a família cresceu. A vida prosseguiu, o amor não se perdeu. Eu falo de coração, deixo orgulho de lado. Família é sagrada, saudade inevitável. Seu quadro na parede faz voltar no tempo e pensar como seria. Nós tudo hoje em dia, em volta de uma mesa festejando alguma data. Todos felizes, dando gargalhadas. Churrasco domingo, depois do futebol, campeonato amador, debaixo de sol. Sou grato por tudo, na minha criação, por ter dado alegria aos pais e irmãos. Pela convivência, ficou na lembrança, merece a homenagem por toda a importância. Longe do crime, na tua passagem, correto e leal, com as amizades, em nome da família, nos resta um até mais. Obrigado por tudo, irmão, esteja em paz. Fiz essa homenagem pra você. Não deu tempo de falar, expressar, dizer: irmão, obrigado por tudo, pela convivência, por cada segundo, amigo, que você ainda é. Em nossos corações, seguimos na fé. Em nome da mãe, do pai e familiares, juntos estaremos pela eternidade. Fiz essa homenagem pra você. Não deu tempo de falar, expressar, dizer: irmão, obrigado por tudo, pela convivência, por cada segundo, amigo, que você ainda é. Em nossos corações, seguimos na fé. Em nome da mãe, do pai e familiares, juntos estaremos pela eternidade.